Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um Quadrincast. É, o seu programa quinzenal, né? A gente tenta ser quinzenal, a gente tá conseguindo, mas a gente sabe que de vez em quando a gente falha. Sobre quadrinhos, né? Sobre a nona arte que vocês amam e a gente também ama, né? E esse mês aqui de julho nós temos uma surpresa especial aí, quem já foi no site já deve ter visto, né? Que esse é um mês de iniciativa. O nosso evento, né? Onde a gente junta um monte de podcast e quadrinhos, nossos amigos aí de vários podcasts, pra falar de um assunto em comum, né? E este ano, como temos o aniversário do, talvez, o maior mestre vivo brasileiro, né? O Mário de Souza fazendo 80 anos, a iniciativa não poderia ter outro tema senão falar sobre temas relacionados ao Maurício de Souza, né? Então, para esse Quadrincast aqui mais especial, aqui é o Luiz Gravello e comigo aqui está o meu amigo Valtão. Opa, beleza, galera? Valtão falou que vai sair daqui diretamente para um costelaço de fogo de chão, né? Isso aí. Quando vocês estiverem ouvindo, eu já teria comido costelaço, inclusive. É, botando inveja na gente. E como toda iniciativa, a gente convida algum integrante de um outro podcast para participar. Hoje nós temos como convidada, sim, uma convidada, vinda diretamente lá do Renegados Cast, a Bá. Olá, galera! Ai, meu Deus. Ó, eu só tenho que começar já falando uma coisa. Laços está simplesmente no meu top 3 de HQs da última década. Olha. Aê! Pinda, pinda, pinda. É, será que lições... Você entra também nesse top 3, hein? Será? Será? Pois é. Eu acho que vai entrar, com toda certeza. E você ouviu a voz dele aí no fundo comemorando, né? Tem que comemorar mesmo, afinal, Laços é obra dele, né? Então, temos como nosso convidado especial hoje, né? Pra falar justamente sobre a graphic novel de MSP Laços, o grande autor Vitor Cafage. Aê, lindo, lindo. Lindo, lindo. E aí, gente, beleza? É isso aí. Então, como vocês sabem, a gente vai falar um pouco de Laços, vai falar um pouquinho da carreira do Vitor também, pincelar alguma coisa sobre lições, né? A graphic novel que vai estar saindo aí, sendo lançada na Fast Comics, dos dias 17 a 19 de julho aqui em São Paulo. Se você estiver aqui pela região, não perca, você vai poder comprar e já poder pegar um autógrafo com o Vitor, né? Lá na Fast. Isso aí. Então, você já sabe que depois da vinhetinha, a gente começa o nosso bate-papo. Bom, Vitor, primeiramente queríamos agradecer aí a sua presença, né, de estar gravando com a gente. Você que é um autor aí largamente reconhecido aí no mercado, né, nos últimos anos. Estourou com Valente, com Pony Parker e agora com Laços também tá num patamar assim que, vamos dizer assim, é como a Bá falou, né, se Laços é o top 3 da última década para ela, a gente pode dizer que você tá num top, qualquer top de quadrinhos brasileiros, você tem que estar incluso no meio. Não, obrigado, gente. Assim eu fico sem graça. Não, inclusive, deixa eu só deixar meu breve depoimento aqui. A gente fez, que eu também tenho um canal no YouTube, né? O Cuscuz Literário. Uhum. E a gente tava fazendo uma tag, assim, entre vários canais e tal. E aí a galera falou, a tag vai ser as três melhores HQs que você leu na última década. Cara, foi um sofrimento pra mim, você não tem noção. A única, assim, que eu tinha certeza que não ia deixar de fora mesmo era Laços, porque... Sei lá, cara, é surreal, sabe? O que o Vitor e a Lu fizeram com a Turma da Mônica. E eu já tô, assim, tipo, roendo as unhas de ansiedade pra lições que eu vi o preview. E, nossa, não tem nem palavras, não tem palavras. Mas, desculpa, Vitor, pode falar. Obrigado vocês pelo convite, obrigado pelos elogios até agora. Eu tô gostando bastante até agora, tô caladinho aqui só ouvindo elogios. Tá bem legal essa gravação. Eu acho que vai ser a tônica. Porque tem muito elogio aqui pra fazer. Não, mas tô brincando. Realmente eu fico muito feliz, assim. Foi até... A gente foi fazer lições, quando eu comecei a desenhar ela, eu até me senti um pouco com a pressão que eu mesmo coloquei em mim, pela recepção muito boa que o Laços teve, pelas pessoas todas que a gente conheceu, que falavam super bem, que falaram tanto que a história significou pra eles e tudo. Mas eu tô muito, muito, muito na expectativa do que as pessoas vão achar de lições. A gente fez... Eu senti muito essa pressão na hora de desenhar a história, mas graças a Deus eu não senti ela tanto na hora de escrever a história. Então, na hora de ter a ideia de escrever, eu fui super tranquilo, super sincero comigo mesmo e consegui, acho que fazer, né, com a Lu ajudando, a gente conseguiu fazer a história que a gente tinha que fazer mesmo, sem preocupar muito com o que os outros vão achar ou tentar repetir fórmulas já prontas de Laços. A gente fez a história que a gente sentiu que tinha que fazer. Agora é esperar pra ver o que as pessoas vão achar. É, acho que a Bá já tá, já aumentou a ansiedade em mais de 8 mil, não foi, Bá? Sim, sim. Nossa. Demais, demais. Estarei, inclusive, lá na Fast Comics pra pegar o meu e o autógrafo também, a fotinho e todo o resto. O abraço, como sempre. por favor, esteja assim. Quanto mais carinhas conhecidas lá na hora, melhor pra mim. É, eu queria dizer assim que eu só com um pequeno preview que eu vi, quando vi referência de Volta pro Futuro, já dei gritos histéricos aqui na frente do computador, fiquei doido, porque Turma da Mônica pra mim já é fantástico. Quando vi com referência de Volta pro Futuro, pronto, daí não posso falar agora como é que eu me senti, porque o horário não vai permitir. Essa história, ela tem essa referência muito clara, a de Volta para o Futuro, né? Tem umas tão escondidinhas, cara. Uhum. Tem umas duas ou três referências que estão tão escondidas que se alguém, sei lá, das milhares de pessoas que vão ler, eu espero, se pelo menos 5 pessoas conseguirem ver, acho que é muito, viu? Tem umas duas referências muito, muito escondidas relacionadas a De Volta para o Futuro. Opa! Vamos ver se vocês acham. Olha só isso! Desafio eu vou pro ficar Valtão. Bem ligada agora. Eu vou ser obrigado a procurar bem, porque De Volta para o Futuro é um filme que eu me obrigo a ver todos eles pelo menos uma vez por ano. Sim, exato. Ó, tem uma a De Volta para o Futuro, principalmente o 2, que é escondidinha, e tem uma outra que você tem que conhecer um pouco do elenco do De Volta para o Futuro e outros filmes dos anos 80 para você pegar, que é super escondida também. Pá, tem a ver legal. Com carinha com óculos 3D. Você já viu ele em algum caramba. Outro filme, fica mais fácil. É. Mas assim, a gente vai falar até um pouquinho mais de lições mais pro fim do cast, né? Mas o tema aqui, na verdade, é Laços, né? A gráfica anterior. Mas antes mesmo de Laços, né, você já tinha uma carreira já em ascensão, né? Você começou a ser quadrinista, até uma coisa que você já contou em outras ocasiões, né? Que você que decidiu ser quadrinista num FIC. Como é que foi essa experiência de ir num FIC e decidir, não, eu vou começar a fazer quadrinhos? É, na verdade, eu sempre quis fazer quadrinhos, sabe? Sempre tive vontade, desde pequeno eu gostava de desenhar, gostava de fazer umas historinhas que eu e meus colegas éramos, assim, versões infantis do Homem-Aranha, claro que eu era Homem-Aranha, e tinha a versão infantil do Capitão América, do Wolverine e tal. Isso desde muito, muito, muito pequeno. É, então eu sempre gostei sempre quis fazer quadrinhos, mas nunca tinha levado isso muito a sério. Aí eu me formei em design gráfico e toda essa vida pós-faculdade, você tem que trabalhar, você tem que se sustentar, né? Tem que ter seu emprego fixo e tal. Acabou me fazendo distanciar um pouquinho dessa vontade, desse sonho que eu tinha. Até porque eu não sabia como fazer isso exatamente. No FIC de 2007, eu já estava num emprego bem consolidado, assim, e tudo. Mas eu ainda morava com meus pais, então eu tinha uma tranquilidade. Assim, ainda dava para me arriscar um pouco, sabe? Dava para eu sair desse emprego, tentar fazer quadrinhos por um tempinho. Se não desse certo, voltar a trabalhar com alguma coisa de design mesmo. E aí, no FIC de 2007, eu fui lá com meu pai e minha irmã. O FIC era muito diferente. Algum de vocês já veio no FIC? Eu fui no ano passado. No ano passado, não. No, na edição passada, né? 2013. 2013, do Laerte, né? Isso, é, que inclusive foi o anúncio da nova leva de graphics novels. Isso. Esse FIC de 2013 foi bem cheio. O de 2011 foi mais cheio ainda. O convidado era o Maurício de Souza, né? O homenageado do FIC era o Maurício. Então, o Maurício atrai um público não só de quadrinhos, um público de curiosos muito grande. Então, tava assim, super ultra lotado o espaço lá do FIC, a Serraria Souza Pinto. Em 2007 era muito diferente. 2007 é pouco tempo de diferença, mas em 2007 eu fui num sábado à tarde com meu pai e com minha irmã no FIC, e você andava tranquilamente pelo FIC, sabe? Aí você via uns gatos pingados, um aqui, outro ali, era aquele espaço vazio, grande, você olhava as exposições com calma, era muito diferente, assim, e o que é ótimo, né? Você vê o tanto que a coisa cresceu. Poxa vida, eu vou fazer que nem o Victor, vou largar meu emprego e com o dinheiro da rescisão eu vou ficar sobrevivendo uns meses de quadrinhos. Mentira, eu não sei nem desenhar. Eu tinha dois empregos, então foi mais fácil. Eu tinha dois, aí eu larguei um só, fiquei com o outro. Ainda fiz um pé de meiazinho antes, eu tava solteiro e tudo mais, então eu não saía de casa praticamente, peguei uns trabalhos freelancer. Eu lembro que na época eu parei, né, no final de 2007, começo de 2008, e eu falei comigo mesmo que eu ia me dar 4 anos pra tentar tá começando a fazer alguma coisa de quadrinhos. A minha ideia na época era desenhar quadrinho americano, desenhar pra Marvel e tal. Então a minha ideia era assim, eu tenho 4 anos pra tá pelo menos, sabe, recebendo algum feedback desse pessoal que agencia, o pessoal, né, pra desenhar fora, tá mostrando portfólio. Eu tinha 4 anos pra isso, foi o tempo que eu me dei. Se não desse certo, eu voltaria pro design. É, inclusive você tá aqui, você tá meio que rodeado de colegas de trabalho, né? Porque a Bá também, o Valtão também mexem nessa área, então... Formados em design também, design gráfico. Exatamente. Eu também, design gráfico. Eu trabalhei bastante com design gráfico. Eu tive meu escritório antes até, depois trabalhei numa empresa grande. Eu gostava bastante. A empresa que eu trabalhava era um lugar legal, assim, eu recebia um salário justo pros padrões de Belo Horizonte, o pessoal era ótimo de trabalhar, mas eu tinha aquela coisa, assim, dentro de mim que falava, não, sabe, você é um designer médio, você é um designer mediano, vai fazer quadrinhos que você vai conseguir fazer alguma coisa diferente com isso. E aí foi essa vozinha na minha cabeça me levou pra frente. Que bom que essa vozinha tava aí. É, com certeza. E a pergunta, essa vozinha, foi essa vozinha que falou pra você, Penny Parker, Penny Parker, Penny Parker. O Penny Parker, cara, eu não faço a menor ideia como é que ele apareceu assim exatamente. Eu sei que eu, 5 de fevereiro, foi o último dia que eu trabalhei nessa empresa que eu trabalhava, 5 de fevereiro de 2008. E aí eu comecei a desenhar, treinar a desenhar, porque na verdade tinha bastante tempo que eu não desenhava quase nada, então eu tava muito destreinado. Como eu tava querendo desenhar pra Marvel, eu tinha que ser muito bom. Então eu voltei a desenhar em casa, eu tinha o dia inteiro pra isso agora, que eu tinha saído de um dos empregos, eu dava aula só à noite no meu segundo emprego, eu desenhava o dia inteiro. Aí eu pegava fotos, copiava, pegava artistas que eu gostava na época, o Arthur Adams, o Jim Chung, não sei se eu já copiava o Coipel nessa época, mas copiava vários caras que eu gostava, assim. E aí no meio desses desenhos, uma coisa que eu sempre li a vida inteira foi Calvin Haroldo também, uma tirinha que eu sempre fui apaixonado por ela. Então, no meio desses rascunhos de desenhos mais realistas, mais voltados para quadrinho americano, começou a aparecer, não sei exatamente quando, eu desenhava de vez em quando essa versão Peter Parker criança, meio Calvin Haroldo. Até que chegou a hora de fazer uma tira com ele, veio a ideia, eu fiz uma, aí acho que um mês depois eu resolvi que ia fazer uma série, e aí acabei fazendo 140 tiras com ele. Mas tem também um pouquinho de Snoopy, né? Sim, sim. É engraçado que eu não lia Peanuts. Nunca tinha lido. Quando eu comecei a fazer Penny Parker, o Snoopy pra mim era só o desenho animado. Eu sempre adorei o desenho animado. A gente tinha vários, tinha VHS aqui em casa que a gente gravava quando passava no SBT. O Charlie Brown ainda com a voz do, não sei se era do Celton Mello ou do Danton Mello, não sei, um dos dois. Muitos a gente tinha. Meu irmão e eu assistíamos isso direto. Eu adorava o desenho animado do Charlie Brown, mas não gostava das tirinhas. Achava elas, as poucas que eu lia de vez em quando, que chegavam pra mim, eu achava sem graça, eu não entendia direito, eu não tava no clima, assim. Então eu gostava muito do desenho animado, mas as tirinhas não. Tirinha, minha referência, quando eu comecei a fazer Penny Parker, minha referência de tirinha era Calvin Haroldo, 100%. O seu próprio estilo ali, né, no Penny Parker lembra muito, né, o estilo do Bill Watterson, né, no Calvin Haroldo. Era o que eu tentava fazer, que era o que eu conhecia, né, anos de distância, mas eu tentava fazer uma coisa, né, com o que eu sabia. O Penny Parker foi ótimo pra eu aprender também narrativa, aprender como é que funciona o meu senso de humor, o timing, e principalmente essa questão da narrativa, como que eu conseguiria contar uma história através dos meus desenhos. Foi ótimo o Penny Parker, nossa, eu agradeço eternamente eu ter feito aquele personagem. Foram 140 tirinhas, obviamente não ganhei um centavo por elas, essa não era a intenção, mas tudo que ele me trouxe depois, o tanto que eu aprendi, foi espetacular. Você ganhou visibilidade, né, que é muito mais do que dinheiro, né, vale muito mais que barra de ouro. E sem querer ser baba-ovo, mas já sendo, nós é que agradecemos o Peony Parker, né, pelo amor de Deus. Eu me divertia, viu, me divertia bastante fazendo. Também, além de Penny Parker, né, você lançou um personagem aí que acho que todo mundo que é fã de quadrinhos hoje é obrigatório conhecer, que é o Valente, né? Sim! Como é que surgiu o Valente? Ele é muito inspirado em você, porque ele tem muito daquela aura de adolescente, né, que tá na escola, meio deslocado, né, nerdão, que gosta de RPG. É, eu era assim. Acho que ainda sou muito assim, na verdade. A diferença é que eu tô noivo agora e o Valente não consegue nada com ninguém, mas enfim. Então também não joga mais RPG, né? Cara, a gente tenta muito, nós estamos tentando jogar uma vez por mês agora. Os mesmos caras, tá, que aparecem nas tirinhas do Valente, a gente, vários ali são pais já e tudo, então a gente ficou uns 2 anos sem jogar nada, e agora a gente tá tentando fazer uma vez por mês, e pelo menos 3 meses agora a gente já conseguiu. Vamos ver se agora em julho a gente consegue. É, pois é. Tá sendo legal, é ótimo encontrar o pessoal. Eu sinto muita falta, sabe, de encontrar meus amigos. Minha vida hoje é muito, muito, muito quadrinhos, assim, sabe? É, tudo é gerado em torno disso. E meus amigos, eles não leem quadrinhos, não, sabe? Eles vão nos lançamentos das minhas revistas, compram as minhas revistas e tal, mas eles não estão nem aí para quadrinhos, e eu adoro isso neles, sabe? Esse não ter que falar de quadrinhos com alguém. É, imagina só, tipo, você faz quadrinho, você respira quadrinho, tudo é quadrinho pra você, aí você vai, tipo, sei lá, na casa do teu amigo assistir um filme e aí ele fica falando do super-herói da Marvel e do novo lançamento da DC. Nossa, ia enlouquecer. Pois não é, tem como. Muita falta. Esse ano eu tava fazendo lições num ritmo bem forte, que eu demorei a começar a fazer, então eu fiquei praticamente 5 meses quase que sem sair de casa, assim. E eu só encontrava minha namorada umas 2 vezes por semana, rapidinho de noite, saía pra dar aula, que eu ainda dou aula. Mas meus amigos, eu fiquei do Réveillon, 31 de dezembro, até meio de maio, assim, sem ver eles. Eu senti muita, muita, muita falta, assim, de ter esse contato direto com eles, de conversar de outras coisas, de, sabe, tirar a cabeça disso um pouquinho. Então, a gente tá tentando jogar RPG. O Valente é muito inspirado em mim, né? Voltando à pergunta, o Valente surgiu em 2010, quando, no dia do meu aniversário, dia 23 de março de 2010, eu recebi um e-mail do jornal O Globo, e lá eles falavam que gostavam muito do Penny Parker, que tinham gostado muito da história do Chico Bento, que eu fiz no MSP 50, que foi em 2009, e aí eles falavam, você tem alguma outra tirinha pra mostrar pra gente, nesse estilo meio Penny Parker e tal, que a gente sabe que não pode ser exatamente o Penny Parker, porque é coisa da Marvel e tudo, né? Mas tem alguma coisa parecida com isso? Aí eu não tinha, e eles não tinham nada já pensado, nada já pronto, e o tempo deles era muito, muito, muito curto. Eu tinha que apresentar alguma coisa pra eles em menos de uma semana. E aí, ao invés de pensar numa coisa muito mirabolante, criar um universo novo e tal, eu fiz exatamente o contrário disso, né? Eu fui dentro de mim mesmo e busquei qual história que eu já tinha mais ou menos pronta na minha cabeça. Então o Valente, ele é quase uma autobiografia mesmo. Ele pega um determinado momento da minha vida ali e eu conto essa história até um determinado momento que eu já sei onde que eu vou parar, mais ou menos. Claro que nem tudo é igual, assim, nem tudo é... Ah, tal situação aconteceu realmente com tal menina e coisas do tipo. Mas uns 85% ali é bastante, bastante fiel mesmo. E aí é isso. Aí foi a partir daí que começou o Valente. O mais interessante ainda, o mais encantador, na verdade, do Valente é que por mais que ele é muito você, Vitor, ele também é muito a gente. Todo mundo que eu conheço que já leu Valente se identifica com pelo menos alguma coisa. Tem, claro, o fator em comum que todos nós somos nerds, então, querendo ou não, a nossa infância, a nossa adolescência, hoje em dia ser nerd virou moda, mas antes não era assim. Então, querendo ou não, a gente passou... a gente passou meio que por situações parecidas, entendeu? Então, tipo, todo mundo consegue tirar um pouco de si mesmo ali, enxergar... seus amigos, a tua rotina, sei lá, ser travado com relação a ir conversar com uma garota, tipo essas coisas, sabe? Então, é muito que você conseguiu transferir para um personagem um pedaço muito grande de você mesmo, mas que ao mesmo tempo também é um pedaço de muitas outras pessoas. Então, por isso que é um dos fatores que é o sucesso que é e que é fantástico, né? Que não tem muitas coisas para falar. O Valente é basicamente um arquétipo de todo nerd, né? Tá aí exatamente mostrando o que a gente é. Eu lembro quando eu fiz a resenha do Valente aqui pro quadrinho, que inclusive está na contracapa de um dos livros do Valente, né? Fiquei muito honrado com isso. Foi que justamente acho que a principal característica do Valente é isso. Você se conecta a ele sem precisar ter aquelas coisas meio massa velha, aquelas coisas meio viajadas. Não, é uma história simples, personagem simples, mas que ainda assim são profundos, né? É porque acho que é justamente por ser baseado, né? Tudo realmente em fatos reais, em pessoas mesmo, né? Até os coadjuvantes são inspirados nos meus amigos, assim. Então, a atitude deles não é uma coisa assim... A personalidade deles não é uma coisa bidimensional. As atitudes deles não são forçadas. São atitudes que eu já vi pessoas tomarem realmente. Por mais bizarro que seja o jeito do Mel, que é aquele coelho, o meu amigo que inspira o Mel é muito mais bizarro do que aquilo. Eu tenho que pegar muito leve quando eu faço as situações com ele, porque senão ninguém vai achar que aquilo é real, sabe? É o grupo clássico de RPG. Não é? Eu gosto muito dessa disso que a Bá falou, sempre que as pessoas chegam comentando isso pra mim, que se identificaram muito com o Valente, é o que eu mais ouço, na verdade, em relação de pessoal que realmente tem uma, acaba tendo uma relação muito forte com o personagem, sabe? Teve muita gente já que deu o Valente de presente pra poder se declarar pra uma menina que ele não tava conseguindo, sabe? Deu o livro, tipo assim, olha, esse sou eu e eu não consigo falar com você que eu gosto de você, então toma esse livro aqui e vê se entende isso de algum jeito. E, nossa, a reação das pessoas, desde a época do Penny Parker, na verdade, que eu recebia e-mails, comentários e tal, e hoje em dia que é uma relação mais pessoal ainda, porque nos eventos a gente encontra essas pessoas, sabe, a gente conhece elas. Na Comic Con ano passado teve um cara que não conseguia nem falar comigo direito, ele foi pegar um autógrafo, comprou a camisa do Valente, que ele tava assim, de um quadrinho lá na hora, e o cara praticamente só chorava e agradecia, e me abraçava, sabe, pelo Valente. E eu acho isso sensacional, é pra isso que eu, na verdade, que eu quero, que eu quis fazer quadrinhos o tempo todo, pra fazer todo mundo chorar e sofrer muito. Não, pra mexer maldade. Com as pessoas. Pra mexer com as pessoas de algum jeito. É, emoção é que não falta, né? Principalmente em laços, né? Que é o nosso tema aqui de hoje, né? E até aproveitando esse gancho, a gente queria falar de laços, mas a gente queria não falar da história em si agora, mas o antes de laços, né? Porque, na verdade, o Sidão, né, quando teve essa ideia, ele já saiu chamando as pessoas, né? Mas teve que fazer aquele meio mistério, né? E só revelar lá no... Se não me engano, foi no FIC de 2011, né? Que ele revelou. Foi isso mesmo. Eu quero saber como é que foi que surgiu o convite, né? Pra fazer o laços. Como é que foi a sensação de saber que você ia... Como o próprio Sidão diz, brincar com um brinquedo principal do Maurício, né? Que é a Turma da Mônica. Nossa, cara, foi ótimo. A gente ficou sabendo, a gente recebeu o convite. Foi, acho que em fevereiro, mais ou menos. Final de fevereiro de 2011 mesmo. Antes disso, eu tinha feito o MSP 50, né? A história do Chico Bento. E ela teve uma repercussão muito boa entre as pessoas. E a crítica também. Quase toda a resenha citava ela e tudo. Foi ótimo. E a partir daí eu acabei conhecendo, antes da revista sair, na verdade, quando eu mandei a história pro Sidney, e ele gostou muito, me ligou na hora, mostrou ela pro Maurício, ele já me chamou na MSP pra eu conhecer o Maurício, e ele mesmo, eu não conhecia o Sidney pessoalmente, e aí eu fui lá na MSP, conheci os dois, foi ótimo, e desde aquele dia a gente já conversou em fazer alguma coisa juntos futuramente. Então, isso foi julho de 2009, ele me mostrou a prova do MSP 50 lá na hora e tal, foi ótimo. Aí em julho de 2009 a gente falou isso. E aí, então, voltando agora pra fevereiro de 2011, eu tava justamente, eu e minha irmã, a gente tava caminhando numa praça que tem aqui em BH, que a gente, é uma praça que eu tô sempre, é a praça que o Valente corre, pronto, é mais fácil explicar assim, é a praça que o Valente tá sempre correndo, a gente tava caminhando lá, porque a Luna é muito de correr, a gente tava caminhando lá, e aí a gente tava justamente pensando, sabe, sobre nosso futuro como quadrinista, se a gente ia continuar fazendo isso ou não, o que que a gente ia fazer e tal. E enquanto a gente tava andando lá, o Sidney me ligou e eu não vi a ligação dele. Aí quando eu cheguei em casa com a Lu, eu falei, ligação não atendida aqui, quem é? É o Sidney. Meu Deus, o que, que será que ele quer? Porque a gente tava justamente conversando sobre isso. E aí eu liguei pra ele de volta e aí ele fez o convite. Na hora, explicou o projeto, falou, olha, eu tô chamando aqui os autores que a gente, né, teve um resultado legal com o trabalho. Não só isso, que eu gostei de trabalhar, né, que são pessoas que eu confio pra tocar um projeto desse e tudo. Explicou que dessa vez era um projeto que a gente ia ter uma história só nossa, dos personagens, com até quase 70 páginas, explicou o projeto, falou que o Danilo já tinha sido convidado para fazer o Astronauta, o Gustavo, que é amigão meu também, já tinha sido convidado para fazer o Chico Bento, e aí na hora ele falou, e vocês dois, eu quero que, na verdade ele falou, você, eu quero que você faça a Turma da Mônica, só isso. Aí eu falei, não, vou pensar um pouco e tal, mentira, eu falei, lógico, claro que eu quero. Eu tava justamente pensando, querendo um rumo na minha vida nesse exato momento. E aí, lógico, eu topei na hora e tudo, fiquei super feliz e tal. E aí, na hora também, o Sidney só me passou uma pauta. No MSP 50, a gente podia escolher o personagem, né? E aqui, nesse caso, o Sidney tava indicando o personagem pra cada um de acordo com o perfil de cada artista e pra não ter coisas repetidas, né? No MSP 50 não tinha problema você ter 5 histórias do Astronauta, 4 do Chico Bento, 10 da Mônica, porque ia acabar sendo isso mesmo. Ele falou, Vitor, a história pode ser o que você quiser, pode ser um plano infalível, uma aventura, o que for. A única coisa que eu quero é que você coloque nessa história uma cena de flashback e que essa cena de flashback seja desenhada pela Lu, porque você vai desenhar eles com seus 7 anos, 6 para 7 anos, né, normal, a idade habitual deles, mas o traço da Lu é ainda mais fofinho que o seu. A Lu tinha começado a fazer quadrinhos em 2010, e aí ele falou, e eu acho que, né, a Lu vai casar muito bem a Lu fazer uma versão ainda mais babies deles. E aí ele usou até essa expressão mesmo, babies. Aí foi isso. Aí desliguei o telefone na hora, falei com a Lu, os dois ficaram felizes da vida e já começamos. Acho que a gente só jantou na hora rapidinho, comeu uma coisa e já começou a rabiscar e anotar coisas. E a gente notava coisas tipo, ah, que clima que a gente quer dar pra essa história? Ah, um clima meio dos anos 80. Ah, vamos pegar os filmes da Pixar. Não, a Toy Story 3, a gente viu há pouco tempo, é lindo, eu quero fazer as pessoas chorarem, sofrer. Mentira, eu nunca penso isso. Mas Toy Story 3 era uma referência. É a segunda vez que ele fala, né? Vocês estão vendo. Se falar a terceira. É, nós estamos descobrindo o lado sádico do Vitor, né? Sádico. Acho que você aprendeu um pouco com o Sidão, né? Que o Sidão também é bem sádico, né? Com a gente, né? Não é? Com os previews. Ah, é, nossa. Tortura total. Mas eu juro, cara, eu não é de propósito. Na verdade, o único quadrinho que eu fiz, chorando, e eu falei, as pessoas vão chorar aqui, foi do Otone. Do Otone, a cena mesmo. Que o menino despede do cachorro, né? Sim. A hora que ele se despede do cachorro dele, eu chorei escrevendo aquilo, eu chorei desenhando aquilo, eu chorei colorindo aquilo. E foi a única que eu falei, isso aqui não é de propósito, tá, mas eu acho que as pessoas vão chorar aqui. Agora, MSP50, de laços, eu não faço ideia em que momento que as pessoas choram. Não é nada de propósito, eu juro. E lições também, já falo desde já, caso alguém venha chorar com lições, não foi de propósito. Duvido muito não chorar. E aí foi isso. Aí a gente foi feliz da vida e já começamos a trabalhar na hora mesmo. E essa ideia do Floquinho sumir, ela surgiu, já estava ali logo no começo, ou como você falou, começou a pegar um monte de referências e no meio surgiu, não, vamos fazer uma história da turma buscando o Floquinho? Foi nessa primeira noite, cara. Eu não lembro exatamente como que a gente chegou nisso, mas a gente queria basicamente uma história que a gente pudesse. Naquele momento a gente não sabia que existia uma possibilidade de fazer uma segunda graphic novel. A ideia original era que cada artista vai fazer um. Você fez aquela, é a sua única chance, e depois eu vou chamar outra pessoa pra fazer a Turma da Mônica, e assim vai. Então a gente queria fazer realmente uma coisa que fosse a história da Turma da Mônica, sabe? Se fosse ter um filme da Turma da Mônica, o que que seria? E a gente queria muito, muito, muito concentrar no quarteto principal, sem ter muitas outras interferências de coadjuvantes e tal. A gente queria mostrar os quatro o máximo possível da história. Então, a solução que a gente achou foi realmente tirar eles do ambiente deles, fazer os quatro seguirem uma jornada juntos, sozinhos, né? Sozinhos, né? Os quatro juntos, mas longe do resto dos personagens, para que a gente pudesse exatamente isso, desenvolver o jeito de cada um, outras características dos personagens, que a gente sempre enxergou, mostrar isso melhor, as relações entre eles, a importância que a Magali tem para a Mônica, a importância que o Cascão tem para o Cebolinha ser quem que ele é, esse tipo de coisa. Então, foi tudo um bolo, assim. Na hora que a gente foi pensando, eu sei que essa ideia do Floquinho sumir e eles irem atrás veio logo nessa primeira noite, nessa primeira sentada, a coisa fluiu muito bem. Eu tenho até hoje essas anotaçõezinhas, assim, num caderninho, foi o mesmo caderno que eu fiz os estudos de personagem e tá tudo lá, tá tudo no mesmo dia. A gente pensou já a base da história toda. É, na futura exposição Vitor Cafage, então nós vamos escrever esse caderninho aí, por favor. Nada, transforma esse caderninho aí num livro e sai vendendo. Pô, making off, né? É, vende página por página pra gente enquadrar, assim, fazer tipo um corredor da evolução da Turma da Mônica Laços. O legal é que esse caderninho já tá com de lições agora também, coube tudo. Olha um só, tá mais tudo especial ainda. É, tá faltando pouco, assim, mas tá os thumbnails de lições, os poucos rascunhos de personagem que a gente fez estão lá, algumas anotaçõezinhas. Esse caderno é quase todo de Turma da Mônica. É um caderno que eu ganhei de uma professora que tinha na escola pública que eu dava aula de artes, né? Ela era professora de reciclagem, então o caderno é todo com folha reciclada, a capa dele é de folha de bananeira. Um caderno super legal, assim, eu gosto muito dele e ele acabou virando o caderno da Mônica. É, e você tava até falando a questão de que você pensou Laços como se fosse um filme mesmo da Turma da Mônica, e no próprio Laços você bota muita referência, incluindo referências a vários filmes, né? Isso, eu sempre trabalhei isso, né? Desde o Penny Parker. Raramente não tem isso. Do Otônio, acho que é um dos poucos trabalhos meus que não tem muita referência a outras coisas. É, Penny Parker era muito da minha infância também. Eu sempre me identifiquei muito com a minha aranha, então acabei colocando nesse Peter Parker criança muito do que foi a minha infância. E minha infância foi nos anos 80. E a Mônica, a Turma da Mônica, mesmo sendo uma graphic novel, né, que ia ser lida por adultos e por sendo Turma da Mônica por crianças também, a gente queria que ela significasse infância para todo mundo. Não importa se a pessoa tem 10, 20 ou 30 anos, a gente queria que alguma coisa ali conversasse com a infância das pessoas. Como, mais uma vez, a minha infância foi nos anos 80, foi inevitável colocar coisas, elementos e até um clima meio anos 80 na história. É, porque lá tem referências a filmes clássicos, né? Tem muita referência àqueles filmes de infantis, né, da época, que eram crianças que se uniam pra alguma coisa, né, como De Volta Comigo, Goonies. Até eu acredito que as bicicletas são referência a ET, não são? Pior que não são, cara, você acredita? Achei que era. Ficou muito igual, né, porque eles estão meio que voando com as bicicletas, mas até essa cena, ela é mais Goonies pra mim. O começo de Goonies, na hora que eles vão pra aventura, eles pegam as bicicletas, né? Como é que é o nome do Sean Astin? O personagem dele, o principal dos Goonies. Não é Sam? Não é Sam lá. Bom, ele prende o irmão dele, lembra? Fora o pneu da bicicleta, e eles vão pra aventura com as bicicletas. Eles pegaram as bicicletas pra mim, ali, é meio que o chamado da aventura, sabe? Aí foi mais pensando nessa coisa da bicicleta representar a aventura mesmo. Eu acho que Goonies é a maior referência no Laços, não é? Ou estou errado? Não tem nenhuma referência totalmente direta a Goonies lá. Uhum. Igual tem a Warriors, por exemplo, né? Sim. Que tem uma citação bem, bem forte do filme e tal. Não tem nada que é exatamente Goonies, mas acho que o clima da história é muito Goonies e muito, acho até um pouco mais, talvez, Conta Comigo. Sim, Conta foi os que eu mais, né, reconheci, assim. Foi Goonies e Conta Comigo pelo clima, exatamente. Tem uma referência bacana também, né? A referência à Turma do Bolinha, né? Seriam mais ou menos os antagonistas ali, né? Exatamente. Quando era pequeno, eu adorava ver uma história que fosse um crossover. Eu lia muito Bolinha e Luluzinha, tanto quanto eu lia a Turma da Mônica. Então, quando eu vi essa chance lá, né, não posso citar nomes, nem desenhar igualzinho, mas dá pra colocar mais ou menos isso aqui. Aí eles são os antagonistas, mas que no final, né, se revelam sendo pessoas legais também. É a Turma da Rua de Cima, né, ou da Rua de Baixo, dependendo de onde você morava, né? Exatamente. Porque você brigava, mas na hora de precisar, na festinha, todo mundo se unia, se festejava junto, né? Então, isso também é muito de infância de quem vivia dos anos 80, né? Nas cidades, que hoje em dia não dá mais, né? Mas era bem isso. Mas, pra mim, o mais interessante do Laços é a explicação que ele dá de por que alguns personagens usam tênis, outros, eles parecem estar descalços, mas não tem dedo. E, por exemplo, Chico Bento é um personagem que anda descalço e aparece os dedos. E isso, pra mim, é a melhor explicação. Genial, genial. Nossa, eu vou ler e reler e reler, tipo, 3 vezes, assim, pra poder pegar tudo. Antes de fazer um vídeo, né? Antes de falar sobre. Eu preciso dizer que Laços, quando saiu Laços, eu tava indo de Florianópolis pro Rio de Janeiro, pro casamento do meu irmão, e eu procurei em tudo que era livraria daqui de Floripa, não achei a bendita revista, achei na livraria do aeroporto. Peguei, comprei, falei, vou esperar chegar no avião, 1h30 de viagem, tranquilo. O avião atrasou, eu falei, dei o dano, assim, mandei a minha esposa ficar quieta no canto dela, comecei a ler. 10 minutos, eu preciso ler de novo, e fui indo assim a viagem inteira. É um looping, ó, pra você ver o meu nível de vício, eu tenho um exemplar de capa dura e um exemplar de capa cartonada, ambos autografados pelo Vitor e pela Lu. Mas é porque, assim, a primeira graphic MSP que eu tive contato foi Turma da Mônica Laços. A primeira que eu fui, assim, loucamente e li, tipo, devorei no caminho pra casa, da Comic Shop pra casa, assim, sabe? E no dia eu comprei a de capa cartonada. E eu falei, meu, isso daqui tem que durar pra sempre. Não tem escolha. Eu preciso embalar perfeitamente e vai ter que durar pro resto da minha vida, porque quando eu tiver filhos, esse é o primeiro quadrinho que eu vou ler pra eles, com certeza. Aí eu fui e comprei na Comic Con Experience do ano passado, comprei a de capa dura e aí o Vitor e a Lu estavam lá, já falei com eles de novo e peguei autógrafo novamente, mas sei lá. Mas sei lá, acho que Laços foi a graphic MSP que eu mais li, a que mais me tocou. Mesmo eu não sendo uma pessoa que teve infância nos anos 80, porque eu nasci em 91, mas tá ali, né? Quase ali. Essas referências maiores, assim, tipo os Goonies, esses filmes, muitos deles eu fui ver depois de grande só. Então, não tem esse tom tão nostálgico. Mas pra mim, bateu muito, porque eu cresci lendo Turma da Mônica. Então, tipo, pra mim, assim... eu conheci quadrinhos com Turma da Mônica. E ver de uma forma... É tipo assim, você conseguiu, você e a Lu, vocês conseguiram colocar tudo de essencial que eu carreguei a minha infância inteira lendo Turma da Mônica pelos olhos de quem também cresceu lendo Turma da Mônica, entende? Então, tipo, é como se fosse assim, foi tipo uma conversa de fã pra fã, sabe? Sim, mas por é isso muito isso, Bárbara. Sim, por isso que me tocou tanto e por isso que eu amo a HQ do jeito que eu amo e que eu tô com uma expectativa gigantesca pra continuação. Então, pra mim, a HQ, ela é muito mais do que só nostalgia, ou então só um traço bonito, ou então só referência, sabe? É retomar tudo de essência de quadrinhos que eu tive a minha vida inteira e que, querendo ou não, ajudou a formar meu caráter e, sei lá, tipo, ser quem eu sou hoje, sabe? Então, Vitor, muito obrigado mais uma vez pela obra fantástica. Bom, Vitor, aí a gente quer saber aqui como é que foi feita a Laços, né? Porque a gente já passou por toda essa questão das ideias, as influências, as referências, mas essa questão de sentar na cadeira, pegar a prancheta e começar a desenhar, como foi ter a parceria com a sua irmã, né? Que existem trechos da HQ que são dela, existem trechos que são seus, existem trechos que misturam os dois. Como é que foi o processo para transformar Laços numa obra impressa mesmo? A gente teve bastante tempo para fazer ela, né? A gente, no dia que a gente recebeu o convite, a gente já começou a trabalhar nela, igual eu falei, tendo as ideias e tudo. Na semana seguinte, eu já comecei a desenhar os personagens, fazer os primeiros estudos deles. Aí o Sidney, aí mandei para ele esses estudos, acho que não lembro se não mandei já uma sinopse do que eu tava pensando em fazer, mas aí o Sidney falou comigo: ó, Vitor, vamos com calma, eu ainda tenho que editar aqui, mas acho que era mais um MSP50, ainda tinha o Ouro da Casa também, com que eram os próprios autores da MSP, né, fazendo as versões deles, ainda tinha Magnetar, então falou: ó, pode ir com calma e tal, ano que vem nós começamos a mexer nisso. Aí eu tive muito tempo, aí nisso eu parei de mexer com Laços, propriamente dito, mas tanto o Lu quanto eu, a gente continuou pensando na história. Então isso foi enriquecendo bastante a trama como um todo, fazendo a ligação entre uma cena e outra, a coisa do caminhão, do Cascão, do caminhão que o Cascão dá pro Cebolinha aparecer lá no quarto dele, essas relações assim, a gente foi pensando nesse meio tempo. E aí nesse meio tempo também eu desenhei do Otone, continuei fazendo Valente, meu traço mudou bastante, e aí exatamente quase que um ano depois mesmo, que eu fui voltar a desenhar os personagens, fazer estudos deles, o meu traço já tava muito diferente, muito mais adequado, eu acho, até pra história que a gente queria contar, e aí a gente começou realmente a trabalhar nela, fiz esses estudos de personagem, mandei pro Sidney, escrevi um argumento. A gente não chegou a escrever um roteiro mesmo da história. O roteiro mesmo, né, ele vem divididinho já, assim, página 1, quadrinho 1, a descrição da cena e os diálogos, quadrinho 2, descrição de cena e diálogos. A gente não chegou a fazer isso, a gente mandou um argumento que é essa mesma história escrita em forma de redação mesmo, né? Aí a gente mandou isso pro Sidney, aí eu sempre escrevia de noite, no dia seguinte eu mostrava pra Lu, eu escrevo bem caoticamente, assim, eu vou escrevendo sem conferir muito acentuação, português e tal, eu escrevo o suficiente para eu entender depois o que eu quis dizer ali. E aí, a partir daí, eu consigo desenvolver melhor esse texto. Mas no primeiro momento, eu escrevo como se estivesse fazendo um rascunho de um desenho mesmo. E aí, eu passava para a Lu, ela dava uma desenvolvidinha ali, colocava uma cena, corrigia os erros que tinha e tal, deixava a coisa mais clara. Depois, de noite, eu fazia mais um pouco. E nisso, a gente conversando o tempo todo sobre cada cena, sobre o que a gente queria colocar na história, o que não devia. Nisso, a cena da Lu, que era um flashback, acabou virando 3. Nesse meio tempo, a Lu melhorou muito como artista também, continuou desenhando bastante. Então, eu vi que ia ser meio que um desperdício. A Lu, ela tem uma capacidade de acabamento, de fazer sombra, volume, textura e tal, que eu não tenho. Então, eu achava que ia ser um desperdício não aproveitar ela ter isso tão bem, assim. Então, a gente decidiu que ela ia ter uma interferência também nos meus desenhos, fazendo exatamente isso, principalmente nas cenas de noite, que são até as partes que eu mais gosto da história. Então, tacou pastel lá, fez muita coisa, mexeu bastante, sujou bastante de um jeito bom, de um jeito bonito. Então aí a gente foi fazendo junto o tempo todo. As cenas dela, inclusive, foram as primeiras que a gente escreveu, assim, que eu escrevi que estavam mais prontas na minha cabeça, foram justamente a primeira cena dela, do Cebolinha ganhando o Floquinho, e a última dos personagens se conhecendo. A do Maurício veio um pouquinho depois, o flashback do Maurício criança. E aí foi isso, aí a gente teve bastante tempo e deu pra fazer com certa tranquilidade. Só no finalzinho mesmo, terminando, isso não tem jeito. Sempre que tá acabando o prazo e tal, você vai ficar tenso, você vai ficar... Mas que a gente nunca tinha feito nada muito grande, muito, um trabalho muito longo, então a gente não sabia como lidar com isso. Acho que ainda não sei como lidar com isso, pela referência do Lições e todo o desespero que foi o final. Mas é muito diferente fazer uma coisa mais longa, assim. Tem horas que você adora tudo que você tá fazendo, tem horas que você odeia, tem horas que... É engraçado, porque são tantos meses trabalhando naquilo, que quando você for olhar da ideia, do momento que eu tive a ideia pro momento que eu tô colorindo, são muitos meses. Então, quando eu tive a ideia, eu falo, nossa, que ideia genial, que coisa inovadora e incrível que eu pensei. Não, não tanto assim, mas eu acho bem legal, assim. É quando chega no final, essa ideia já tá antiga, que eu já trabalhei tanto em cima dela, já desenhei, já fiz rascunho, já colori. Já tem meses que eu pensei naquilo, que eu olho e falo, nossa, olha só que coisa mais batida e tal. Quando na verdade não tá batida, tá batido pra mim, porque já tô há meses naquilo. Então o finalzinho, assim, do processo, tanto de laço quanto de lições, foi que a gente realmente ficou mais estressado e tudo, mas isso é normal pra todo trabalho mais longo. Eu queria até aproveitar essa questão de como foi um processo longo, né? O Sidão, ele hoje em dia, ele é o que a gente pode chamar de um verdadeiro editor, né? Porque ele é um cara que não só cuida da parte de saber quem vai fazer o quê, mas também ele vai direcionando, né? Como ele já falou que, por exemplo, direcionou o Damasceno Garrocho a que o Bidu não podia ter palavras, fala, né? Isso, tinha que falar por ícones, né? Eu quero saber, o Sidão mexeu muito no trabalho de vocês? Ele interferiu muito ou ele deixou mais do jeito de vocês mesmo? Nossa, foi muito pouco. Em laço, ele fez uns comentários, como a gente foi mandando, né, o argumento, então o primeiro foi uma coisa menor, umas 7 páginas de Word, assim, que a gente mandou pra ele. E a coisa foi desenvolvendo até no final ser umas 20 páginas de Word. Aí, no começo, assim, a gente mandava ele, nossa, tá muito legal e tal, mas aí como editor, ele falava algumas coisas que a gente não tinha tanta noção. A gente tem muito aqui, tanto a Lu quanto eu, quanto o Damasceno e o Lipão fizeram o Bidu, a gente tem muito regionalismo, então tem coisa que a gente coloca, assim, que só fala em BH, e que pra gente é super normal que todo mundo falasse isso. Então ele tira esses regionalismos, algumas coisinhas que fala, ó, isso aqui não rola porque é muita gente que tá lendo e tal, alguém pode se sentir... Eu lembro que em Laços teve um cachorro que a gente tinha chamado ele de Maicon, e aí o Sidney falou, alguém chamado Maicon pode se sentir ofendido por isso. Aí o Maicon virou Maicão, que era o cachorro do mendigo. E eram umas coisas muito, muito pontuais, assim, e o Sidney era muito mais... Eram uns comentários muito mais de fã, sabe? Ele falava assim, nossa, tá muito legal, mas coloca mais aventura, coloca eles passando por mais perigo e coisas do tipo. Foi muito, assim, de fã. E uma interferência muito, muito pequena. Em Lições é uma história muito diferente de Laços, eu acho, pelo menos, vocês vão ver depois. E eu tinha um pouco de medo, que eu achava que ela não era tão a cara do Sidney. Ela é uma história... Laços é uma aventura, né? Ele sai numa jornada e tal. Lições é uma história menorzinha, assim, sabe? Ela me lembra até um pouco do Otônio, algumas coisas. Eu achava que ela não era muito o estilo de coisa que o Sidney visualizava para as Graf. Mas, pra minha surpresa, mandei o argumento pra ele e ele adorou, assim, gostou muito. Fez colocações super, super, super pontuais, assim, de uma coisinha ou outra. Ele, isso aqui, será que não é melhor trocar isso aqui por isso? Isso é muito pouco. No final, na versão final, já com os balões tudo desenhado e tal, teve algumas coisinhas também que ele pediu pra mudar. Eu tenho uma tendência a colocar a Mônica de boca fechada, e quando eu desenho ela de boca fechada, eu não faço os dentes dela, ela meio emburradinha assim e tal. E aí, em alguns momentos, o Sidney, aqui é importante colocar ela com a boca um pouco aberta pra aparecer o dente, que é a marca registrada da personagem. Eu tenho uma tendência também a escrever bastante, colocar muito texto, tanto eu quanto a Lu, então juntando os dois, sabe, a gente colocava os textos aqui, a Lu veio aqui pra casa, a gente passava a tarde inteira lendo, tentando, enxergando os desenhos e vendo quais palavras encaixar pra cada personagem, e a gente se divertia muito com isso, e a gente colocava muito texto, então o Sidney deu uma enxugadinha em vários textos pra que o desenho aparecesse mais, né, que não fosse tampado por balões, mas assim, no grosso da história, foi super, super tranquilo. O Sidney deixa muito mesmo por nossa conta, acho que ele confia bastante na gente, tá, até por todo, tudo que a gente já trabalhou juntos e tal, então ele deixou a gente bem, bem à vontade. Ô Vitor, deixa eu te fazer uma pergunta, eu não sei nem se você vai conseguir responder, mas a capa de Edições, por acaso, foi uma inspiraçãozinha, assim, tem uma inspiraçãozinha em O Clube dos Cinco? Nossa Senhora, como é que você viu isso? De onde você tira isso? Nossa, Bá, você não tem ideia do que você falou agora. Spoiler? Como é que é? Tem nos extras de todos os graphics tem um teste de capa, né? Uhum. E eu não sei exatamente qual que ficou a versão final, o Sidney manda pra gente antes pra gente ver esses extras e tudo, mas eu não sei em qual que ficou a versão final da montagem, mas foram tantas capas, a capa dessa foi um probleminha que a gente teve, assim, foi uma coisa que demorou bem mais do que em Laços. Em Laços foi meio que o primeiro rascunho, a gente só ajeitou algumas coisinhas e foi isso. E essa foram várias tentativas de capa. A história é difícil de fazer uma capa pra ela. O Damasceno, né, que é do Bidu, é namorado da minha irmã, ele leu a história antes, né? A gente mostrou pra ele no momento que a gente tava até meio inseguro, assim, com tudo. Essas horas que a gente fica meio questionando tudo. A gente mostrou pra ele e ele falou assim, nossa, vocês vão ter muito problema fazer a capa dessa revista. E vocês vão entender depois por quê. Mas, bah, uma das capas, que talvez esteja lá, ela era exatamente uma releitura do cartaz de Clube dos Cinco. Ó, Deus! Ela era aquele cartaz mais clássico, que é o branco, que tem a menina deitada, os outros estão todos sentadinhos. Ele é exatamente uma releitura desse cartaz. Nossa! E existe um outro cartaz de Clube dos Cinco, que saiu agora na edição de aniversário, tá saindo em DVD, que é eles na frente do quadro negro, estão todos em pé, com uma menina sentada. Eu fiz uma versão desse cartaz também, com o quadro negro atrás deles. Não sei se vai estar lá todas essas, mas acredito que tem, até que essas duas estejam sim. Então foi muita coincidência pra falar isso. Mas a capa que foi escolhida, não, quer dizer, que eu acho que o Sidão mostrou, era aquela que ele, é o Cebolinha no Roda-Roda, né? Isso, a Mônica no Balanço. Ela me lembra muito uma das cenas que eles estão lá na biblioteca, que exatamente está lá o... Agora não me lembro o nome do que era o Valentão do grupo, sentado lá em cima, né? Na escada, na escada, a Molly mais embaixo, e tem... Lembra um pouco mesmo agora, falando tem, isso. Tem algumas coisas de Clube dos Cinco nessa história, talvez. Vocês vão ver, não sei. Eba, eba. Não tem nenhuma, acho que não tem nenhuma referência muito direta, talvez alguns ângulos, alguns enquadramentos. Essa história se passa bastante na escola. Vocês vão ver isso, então vê se tem alguma coisa. Bom, Vitor, depois que foi lançada, né, Laços, né, acho que a gente não pode dizer nada menos que foi um baita sucesso, né, porque qualquer evento que esteja você e a Lu hoje em dia, são filas enormes, né, de gente querendo autógrafo, como você falou, gente que chega em você e fala, pô, lembro da... Você resgatou o prazer de ler Turma da Mônica. Como é que é receber toda essa receptividade, todo esse carinho aí do público? Essa é a melhor parte, cara, de verdade. Porque a gente, por estar trabalhando com Turma da Mônica, a gente já sabia que a revista provavelmente ia vender muito bem. A não ser que a gente estragasse demais, cagasse muito a coisa, ela ia vender bem... Quase que certeza. Mas até as vendas superou o que todo mundo esperava. Mas essa reação das pessoas, que de certa forma a gente queria isso, sabe? A gente queria tocar as pessoas de algum jeito. Ver que a gente conseguiu isso é muito legal. Então, vários lançamentos que a gente fez, a revista já tinha sido, por exemplo, quando a gente foi pra Fortaleza, a revista já tinha saído, era um lançamento, era a sessão de autógrafo e tudo, mas ela já tinha saído lá mais ou menos um mês. Então, as pessoas já tinham lido quando elas iam lá pegar o autógrafo. Então, todo mundo tinha um comentário pra fazer e, nossa, isso é muito legal. Eu conheci a Bárbara, né? Na verdade, eu fui autografando Valente pra ela, nas costas do Bruno, não foi? Sim, foi isso mesmo. Foi. Na Fast Comics, do ano passado. Foi isso mesmo. Uhum. Mas a gente conhece muita gente que acaba virando amigo depois e tal. Isso é muito legal, sabe? Saber que a gente realmente conseguiu atingir as pessoas como a gente queria desde o início, até superar isso um pouco, é sensacional. Esse retorno que a gente tem das pessoas é muito bom. Tem vários momentos que eu tô muito... que eu tô cansado, sabe? Eu tô desde 2011 trabalhando num ritmo muito forte. Alguns amigos, a minha noiva e tal, às vezes cobram um pouco mais, assim, de que eu descanse, que eu tire férias e tudo. Eu sei que eu tô precisando, meu corpo tá pedindo isso, na verdade, mas tem hora que eu tô, assim, muito questionando as coisas e de repente eu recebo um e-mail super legal, assim, de alguém comentando alguma coisa. Isso dá uma força a mais pra você, sabe, aguentar mais uns mesezinhos antes de tirar férias. E é muito bom esse retorno que as pessoas dão, assim. Acho que desde o início, quando eu comecei a fazer quadrinhos, minha ideia inicial era desenhar pra Marvel. Eu só queria ser um desenhista da Marvel, nada mais que isso, sabe? E de repente fazendo o Pony Parker, eu comecei a ter esse retorno das pessoas por e-mail e tudo. E aí que eu vi que minha história não ia ser muito essa. Eu não ia ficar satisfeito só desenhando qualquer coisa pra Marvel, que qualquer roteiro que me passassem. Que meu negócio realmente era contar minhas histórias do meu jeito e tentar ver se isso passa alguma coisa pras pessoas. Como a Bá falou, acho que na Fast Comics eu lembro que tinha a mesa ali do pessoal do Futuros Heróis, né, dos Pequenos Heróis também, que foi uma coletânea que você participou, né, desenhando tanto o Flash quanto o Homem-Aranha, que eu tenho aqui também, são histórias sensacionais. Uhum. E a gente vê que a fila pra você era enorme, né, na Comic Con Experience também, a fila de vocês dois lá era aquela coisa de dobrar era ali. Exato. Ali o Artist Alley, né, saía pra fora e... Sim. Na Comic Con Experience foi meio assustador mesmo. É, contanto que na Comic Con Experience eu falei com o Vitor só na quinta e na sexta, porque eu fui os 4 dias, aí na quinta e na sexta tava mais tranquilo, assim. Aí eu ia lá, trocava uma ideia, não só com ele, né, mas com os outros artistas também das outras graphics MSP, que eram as maiores filas, né. Sim. Mas no sábado e no domingo, sem chance, eu nem passava lá perto, tipo... Porque tinha muita gente. É, eu consegui falar com o Vitor no finzinho do domingo. Só peguei um depoimento dele de 2 minutos sobre a Comic Con Experience, porque realmente era difícil chegar ali perto, viu? Era tanta gente ali em volta que realmente era complicado. Tinha que ser muito paciente mesmo. É, foi bem assustador a Comic Con. Não esperava mesmo. O FIC de 2013 foi um pouco... Foi meio parecido com a Comic Con, mas em 2013 a gente tinha lançado a Turma da Mônica, né? E eu tava lançando o Valente 3. Então foi uma loucura, mas eu já tava meio preparado pra isso. É Belo Horizonte, é minha casa, então vai muita gente que eu conheço e tal. Agora, ano passado, o Valente já tinha sido lançado há meses, a Mônica tinha sido lançado 1 ano e meio antes, e ainda assim as filas eram muito grandes. A gente ficou assustado, foi até meio pego sem preparo pra isso, sabe? Tanto a Lu quanto eu, a gente não imaginava isso. Esse ano a gente já vai mais preparado, a gente vai colocar uma tabelinha de horários que a gente vai estar lá e tudo, pra não desagradar ninguém e a gente também não morrer de autografar o dia inteiro. Sim. Bota segurança, as coisas assim pra... Né? Acho que só a tabelinha de horário vai resolver bem o nosso problema. É, ainda mais esse ano que, pelo sucesso assim, que foi ano passado, esse ano provavelmente vai ter no mínimo o dobro de pessoas, né? Então... Dobro talvez não, né? Porque tem um limite físico ali do SP Expo, né? Mas, é, pô, verdade. Acho que os 4 dias lotados, acho que é bem possível. Sim, viu? Eles aumentaram 60% do espaço. Então, beleza, vai ter 60% de pessoas a mais. Tranquilamente. Meu Deus. Eu só espero que ele esteja na Comic Con de 2016, porque, infelizmente, na de 2015, Lara vai ter recém-nascido, não vou poder ir, mas quero ir ano que vem, então... Com certeza, teremos bons eventos aí com o Vitor aí. Com certeza. E aproveitando, até falando um pouquinho nessa questão de eventos, né? Eu acho que do ano passado, além da Comic Con Experience, né? Além do próprio FIC 2013, 2014 foi um ano marcante pra vocês, né? Pra você e pra Lu, porque vocês ganharam... Vocês fizeram a rapa no HQ Mix, né? Foi legal, né? Foi bem legal, a gente realmente não esperava, não esperava mesmo. A gente ganhou, juntos a gente ganhou 5 HQ Mix, né? Foi edição especial nacional, Laços, Infanto Juvenil Laços, Roteiro Laços, a Lu ganhou de Desenhista Revelação e eu ganhei um por Valente também, de Publicação de Tira. A gente não imaginava mesmo, a gente, sendo bem sincero assim, eu imaginava que a Lu ganharia de Desenhista Revelação. Esse era bem certo pra mim. Imaginava, sim, que a gente ia ganhar de publicação infanto-juvenil, mas o resto eu não imaginava. Na verdade, eu não imaginava que um quadrinho que ganha de infanto-juvenil, numa premiação igual a HQ Mix, foi também premiado como, sabe, edição especial nacional. Isso foi muito inesperado, assim, porque em premiações como essa, você tem uma tendência a premiar mais os quadrinhos mais adultos, né, voltado pra um público um pouco mais sofisticado e tal. E, de repente, o quadrinho Infanto Juvenil ganha também de publicação nacional foi bastante inesperado. A gente ficou muito, muito, muito feliz. Meio estilo da Oscar de melhor filme para uma animação, né, talvez? Meio que isso, exatamente, meio que é isso. É que eu acho que, apesar de ser um quadrinho Infanto Juvenil, Turma da Mônica não tem nenhum leitor brasileiro que não tenha lido e não gostado, né? Todo mundo gosta, tu pega na essência da nossa infância e não tem como isso não nos balançar e fazer gostar. Então, acho que não tem, por mais que tenha quadrinhos adultos, mexeu com Turma da Mônica, pegou uma história muito bem feita, como foi Laços, não tem como não ganhar. É, não, foi realmente muito legal. Foi o primeiro HQ Mix que a Lu ganhou. E sempre ter a Lu do meu lado, assim, me tranquiliza bastante, me deixa mais... Tanto que o primeiro HQ Mix que eu ganhei, eu chamei ela no palco e dediquei a ela o prêmio. Então, ganhar isso junto com ela, estar lá na frente junto com ela, foi diferente, assim, foi bem legal. É, e é o reconhecimento não só do público, né? O reconhecimento da crítica também, eu acho que é importante pro artista, né? Aham, uhum. É, não, isso conta bastante também. É, que nem eu falei, esse reconhecimento do público é incrível e tudo. No caso do Alchemix, quem vota é meio que o pessoal da área de quadrinhos mesmo. Tanto quem produz, quanto quem jornalistas, né, que comentam e tal. Então esse reconhecimento dos colegas é muito importante também. É mais uma coisa que dá essa força pra gente trabalhar mais alguns meses antes de tirar férias. É, aproveitando pra falar de trabalho de alguns meses, né? A gente vai falar um pouquinho sobre lições, né? A graphic novel que tá vindo aí, né? Uhum. Vai ser lançada daqui a alguns dias lá na Fast Comics. E a gente quer saber como é que surgiu o novo convite, né? Afinal, como você falou no começo, a ideia que o Sidão tinha passado é que cada um ia fazer uma graphic novel e depois outras pessoas iam fazer outras graphic novels, né? E como é que foi o Sidão chegar pra vocês? Ó, vocês vão fazer tudo de novo, tá? É engraçado que lições não teve, assim, tanto um momento, igual o Laços teve, né, a hora que a gente recebeu a ligação e tal. Em lições, o Sidney dava a entender isso algumas vezes, falava, ah, quem sabe e tal, sabe, a gente, eu e a Lu ficamos naquela expectativa, será que vai rolar, será que ele tá falando sério, será que ele tá brincando. Eu acho que foi um dia que a gente tava jantando depois do lançamento de Laços na Livraria Cultura, em São Paulo. Se não me engano, foi nesse momento que a gente teve certeza que não, realmente ele não tá brincando, parece que vai rolar mesmo. Então foi mais sim aberto dessa vez. Foi vindo devagarinho, assim. E aí a gente, dessa vez foi mais difícil fazer. A gente, que nem eu falei desde o início, uma pressão maior pelo sucesso de Laços e tudo. E principalmente porque a gente não achava que existia essa possibilidade. Então a gente colocou tudo que a gente queria em Laços sem se preocupar com o dia de amanhã. Então a gente não colocou muito gancho, assim, pra uma continuação e tal. Tinha algumas coisas que eu pensava enquanto eu estava fazendo Laços, que eu falava assim, nossa, se eu for fazer uma continuação, eu podia fazer isso. Ah, eu podia colocar essa cena ou essa cena e tal. Só que, na verdade, quando eu fui realmente começar a pensar na história, eu vi que todas essas coisas que eu tinha pensado, elas não funcionavam para uma continuação. Elas funcionavam como se fossem cenas extras para Laços. Se Laços, ao invés de ter 68 páginas, tivesse 100. Aí essas ceninhas se encaixariam lá, é. Exatamente, se encaixariam lá direitinho. Mas não dá pra você continuar fazendo a mesma coisa sempre, sabe? Não vira um Se Beber Não Case 2, que é igualzinho o primeiro, só com tudo mais exagerado e tosco. É. Então eu vi que essas ideias foram todas descartadas, e aí a gente realmente tive que parar, pensar, falei, tá, terminou a história aqui, de onde que eu sigo agora? E aí eu e a Lu, a gente conversava, foi engraçado, porque todo dia eu chegava pra Lu e falava, e aí, você pensou em alguma coisa? Ela, não. Aí eu, então tá. Aí passava uma semana, e aí, você pensou em alguma coisa? Ela, não. Então tá. Até que uma ideia, de repente veio uma ideia inicial, contei pra Lu, ela não gostou muito, na verdade. Falou, não, acho que não rola de ser isso. Mas eu desenvolvi essa mesma ideia pra um outro caminho, e aí a Lu falou, não, beleza, eu gostei. Isso aí era a gente anotando um monte de bilhetinho com ceninhas legais que a gente queria colocar, acontecimentos legais, coisas legais pra acontecer com os personagens. E aí fizemos uma série de bilhetinhos, uma série de anotações, depois pra colocar isso tudo encaixado na história, no arquivo mesmo, no argumento, e mandar ver. Como você falou, lições, você já falou até bastante de lições, né? A gente sabe que você não pode dar spoilers, né? Infelizmente. Mas o que tu pode nos contar? É bem aí que era a pergunta. Eu já falei tudo que dava pra falar, gente. Falei até mais do que devia. Sei lá, é uma história que eu fiquei bastante feliz com ela, com o momento que eu pensei, a Lu também ficou feliz, na que a gente fechou o argumento, a gente falou, olha, é isso mesmo, tem que ser isso, eu acho que a gente toma um pouco mais de liberdade, a gente meio que começa a criar, talvez, uma certa mitologia nossa da Turma da Mônica nessa, sabe, já é a segunda, então a gente toma um pouquinho mais de algumas liberdades, assim, mas se é a história que eu acho que realmente tinha que ser... E que nem eu falei, estou bem ansioso para ver se, igual foi com Laços, se as pessoas vão conseguir ver tudo que a gente queria colocar na história e sentir tudo que a gente queria que elas sentissem e tal. Nossa, eu tô num momento de muita, muita, muita expectativa. A gente, minha noiva ajudou a colorir dessa vez a história. A primeira foi a Priscila Tramontano, a Prips, que ajudou a colorir Laços. Agora foi minha noiva. Então, tinha um momento que só... Eu, a Lu e minha noiva e o Sidney sabíamos o que era história. E a gente estava muito, num momento muito fragilizado assim mesmo, sabe, cansado já, não sabendo o que as pessoas vão achar. E nesse momento a gente mostrou pro Damasceno, o namorado da Lu, e aí ele, os comentários que ele fez, tudo que ele falou, deu uma segurança muito grande pra gente. A gente viu que ele enxergou pelo menos as coisas que a gente queria e é o que a gente espera que as pessoas vejam também. Ó, eu falo só pelo preview, pelos previews, né, as imagens que o Sidney soltou no Facebook há um tempo atrás, já, sei lá, cara, eu tenho uma leve impressão de que tem um grande potencial de ultrapassar Laços na minha lista de preferência. Ela de é bem diferente de Laços. E olha que número 2 nem sempre é melhor do que o primeiro número, né? Uhum. Exato, exato. Ah, mas aí aconteceu com o Astronauta. Eu achei o Astronauta Singularidade melhor do que o Magnetário. Então aí tá... Se seguir, assim, mais ou menos nessa teoria, assim, tem tudo pra ser perfeito. Então, estou tão ansiosa quanto você, Vitor. Agora eu preciso fazer uma pergunta, Vitor. A gente podemos contar com uma trilogia do L, Laços, Lições e, de repente, Limoeiro, alguma coisa assim? Limoeiro. Olha, dei até dica pro nome, ó. A próxima, um spoiler agora, assim, sabe, um furo de última hora, depois de Laços e Lições, vai ser Lenços, na terceira. Que a gente vai assumir essa coisa. Perfeito. De fazer as pessoas chorarem. Querer ver a gente chorar, ó, a terceira vez. Aí você compra e vem com uma caixinha, literalmente, de lenços, né? Já patrocinado já vem um por Kleenex, né? Bem assim. Assim, enquanto nós vamos aguardar lenços, né? Ele veio com a ideia de pessoa. Ele veio com a ideia de Laços. Eu e a Lu ficamos um pouquinho resistentes a Laços num primeiro momento. A gente chegou a dar mais uma opção que a gente pensou que ela podia chamar Nós, no sentido de nós serem eles mesmos e nós da orelha do Sansão. Corda, né? Mas aí acabou ficando Laços mesmo. A gente se acostumou com esse título e tal, achando que realmente podia ser tudo. E Lições foi meio que de cara, assim. O Sidney, no argumento ainda, não tinha nem lido a história mesmo, assim, tudo. Ele falou Lições e realmente essa não tinha... Acho que não tinha outro nome pra ela. Tinha que ser Lições por várias coisas que vocês vão ver na história. Eu acho que falo pra todo mundo aqui, pelos ouvintes, que nós estamos bem ansiosos pra pegar essa revista em mãos, né? Com certeza. Eu e a Bá, provavelmente, Fast Comics, já estaremos lá com Lições em mãos. Sim, na fila, pegando pra pegar o autógrafo de você e da... Vou ler na fila mesmo. Sim, não. No bom sentido, a bomba chegar até B, né? Exato. É. Eu vou pegar justamente no momento que a fila estiver bem grande, que aí eu leio, e aí quando eu chegar lá na frente do Victor, eu já tenho vários comentários e milhões de coisas, entendeu? Ou várias lágrimas, né? É, também. Pode ser, pode ser. Lágrimas, mais um nome, ó. Aí, ó. Pode ser lágrimas ou lenços a próxima. Vamos pensar nisso, vamos pensar com carinho, caso exista uma próxima, né? Não tô falando disso. Acho que lenços soa melhor porque todos têm cedilha, né? Laços, Lições, Lenços. Oh, fica mais sonoro, né, do que... É. Vai saber o que tá rolando na cabeça do Sidney, né? É. Ele aprova os nomes porque ele já tem tudo planejado ali, bonitinho. É. Eu não duvido, viu? Não duvido. O Sidney enxerga as coisas mais bem na frente mesmo. Sim. Exato. É engraçado esse negócio de ler na fila, que acontece muito mesmo, sabe? Porque as filas são longas, porque a gente desenha pra todo mundo. E em muitos lugares tem muita gente conhecida e tal, e tem gente que já começa. Então, o que tem gente que lê na fila é uma festa, é muito legal. É, hoje em dia, nesses eventos, é uma coisa até bacana. Porque você sabe que a fila vai ser longa, né? Porque você, a Lu e vários outros artistas são atenciosos pra caramba, né? Vocês... Não é aquela coisa de assinar e devolver. Não, vocês batem papo, vocês conversam, fazem desenho, né? Então, cria aquele tempinho que a pessoa tem pra... Bom, deixa eu ler aqui, deixa eu chegar lá já mais emocionado ainda, né? Então... É muito legal. Isso, eu adoro isso, sabe? Tirar foto. Não tirar foto nem tanto, mas ver as pessoas e tal, conversar e tudo. É muito bom, sabe? Ter esse retorno e tudo. Eu tava lembrando agora também que você falou que leu Laços no Avião, que um dos maiores elogios que eu já recebi, assim, foi mais ou menos sobre isso, que foi a Aiko, né, do Quadrinhos A2, quando foi no FIC de 2011, que eu lancei do Otone, aí ela me falou que ela tava no avião, e aí ela falou assim, não, eu vou ler só esse quadrinho aqui antes, porque se acontecer alguma coisa, eu morrer, eu já vou ter lido ele, pelo menos. Aí ela leu do Otone antes de voar no avião. Ela ia morrer chorando se caísse o avião. Exatamente. Ela é muito queridão, né? Ela e o Paulo são dois amigões que a gente tem também. A gente fez muito amigo nesse mundo dos quadrinhos, assim. O Crumbin, a Eiko, o próprio Damasceno, o Garrocho, o Gustavo Duarte, o Fábio Koala e a esposa. São pessoas que realmente são amigos mesmo, que eu considero. Eu sou um cara meio difícil, assim, de fazer amigos. Meus amigos normalmente são meus amigos. Eu sempre falo, quando falo meus amigos, são pessoal do RPG, lá do Valente. Pessoas que eu conheço há mais de 15 anos. Então, e fazendo quadrinhos, acabei conhecendo outras pessoas também que eu acho que são sensacionais, assim. É, e até você faz parte do coletivo Pandemônio, né? Também é muita gente bacana, não é? Sim, todo mundo, Pandemônio, né? O pessoal de BH aqui todo, o Ricardo, o Werneck, todo mundo, né? É super, super. A gente é muito amigo. Aqui em BH a gente sempre faz churrasco, faz hambúrguer na casa do Werneck. Os filhinhos dele são super queridos, a Aurora e o Ulisses, a gente sempre brinca muito com eles. A Rebeca, que faz o navio dragão. Não sei se vocês conhecem. Rebeca Prado, amigona nossa, assim. O namorado dela, o Rafael, adora Rock Balboa. Então, um dos poucos intervalos que eu fiz enquanto eu tava fazendo lições foi quando passou rock no cinema. Aqui tem um negócio do Cinemark que ele faz, que passa uns filmes antigos. Sim. E aí teve aqui rock. Em São Paulo também. Tem também, né? Teve rock há pouco tempo, aí a gente foi eu, minha noiva, a Rebeca e o Rafael assistir, são super, super queridos. A gente deve ir na casa da Rebeca qualquer dia desse, ajudar ela a empacotar as coisas do cartaz. Então é muita gente legal. É, bacana. E enquanto a gente vai esperando aí a Lenços, Lágrimas, ou seja lá qual for a trilogia, o que que tem aí no futuro já planejado, além das férias, né, que você deve... vai dar um tempinho, né, para dar uma relaxada, mas... Já tem alguma coisa pronta, Valente? Eu sei que vai ter mais um volume, né? Pois é, eu tenho que começar a fazer esse próximo Valente pra sair esse ano ainda, que eu nem comecei. Então, esse ano, se tudo der certo, eu começo o Valente esse mês ainda, daqui a uns 10 dias mais ou menos. Eu tenho que fazer umas outras coisas antes. Aí eu termino esse Valente mais ou menos em final de setembro. No comecinho de outubro no máximo, pra ver se sai a tempo do FIC. E aí, depois disso, eu realmente quero descansar um pouquinho. Eu vou casar em abril do ano que vem, então eu moro de aluguel aqui, moro sozinho. Então vou ter que começar a olhar apartamento já com a minha noiva pra gente comprar mesmo apartamento. Então quero me dedicar a essas coisas fora do quadrinho, nesse final de ano, começo do ano que vem. Tem outras coisas que estão muito no início, muito em conversa ainda, que não dá nem pra falar direito, porque... não tenho o que falar exatamente. São projetos que estão muito no início, coisa pro início do ano que vem. De certo mesmo, agora é o Valente 5, vai ter um Valente 6, que encerra a saga. E depois disso, tenho ideias. Tenho ideias para outras coisas, mas também, que nem eu falei, tá tudo... O máximo que eu tenho é um rabisquinho ou outro ali, uma pagininha de Word escrita uma ideia. Coisas bem, bem, bem no começo ainda. O Vitor falou sobre a gente... imaginar em qual cena que a gente chorou no Laços. Eu me lembrei agora há pouco tempo, tô guardando aqui pra... Inclusive, acho que vai ser a propaganda da nossa chamada, vai ser uma cena onde o Cebolinha fala, como é que é? O nome dele é Floquinho e ele é o meu melhor amigo. Foi ali que eu desandei a chorar. Acho que essa cena que você tá falando é a hora que o pai do Cebolinha dá o cachorro pra ele. Isso. Ah, não, é no final. É no final, quando ele apresenta no final, o cachorro pros meninos. Sim, lá na creche, verdade, né? Sim. Verdade. Isso, é a hora que ele mostra pros meninos, a hora que o Cebolinha... A gente queria mostrar o Cebolinha como um menino muito, muito tímido, que não fala nada pelo problema dele, né? Pela trocar o R pelo L. E naquele momento ele meio se enche de confiança, né? Ele tinha acabado de conhecer o Cascão, que era um menino estranho, igual a ele. E ali ele começa a virar o Cebolinha que a gente conhece, assim, mais confiante, mais cheio de si. Bom, gente, conversamos aqui com o Vitor Cafage, autor de Laços, autor de Valente, autor de Lições, futuro autor de Lenços, né? Vocês ouviram primeiro aqui no Quadrincast, tá? Assim, então, se sair Lenços, a gente quer... Uma porcentagem, que é uma dedicatória. Reserva técnica a gente quer. É isso aí. A gente quer a nossa parte em quadrinhos, tá? Por favor. Por favor. Mas a gente queria agradecer a você, Vitor, pela disponibilidade de gravar com a gente. Eu sei que Lições aí tá tomando seu tempo, né? Afinal, daqui a duas semanas, mais ou menos, né? De quando a gente tá gravando, tá sendo o lançamento aqui em São Paulo na Fast Comics. E depois vai ter o tour pelo Brasil inteiro, né? Várias cidades que vocês vão aí tá fazendo sessão de autógrafos. A gente queria agradecer a você, não só por estar aqui, mas principalmente por todo o seu trabalho, por toda a sua carreira aí que, pô... Eu acho que isso já tá num patamar assim de, como eu falei, qualquer top, alguma coisa de quadrinhos nacionais tem que estar incluso o seu nome no meio. Não, obrigado, gente. Eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, pelo espaço para poder falar e por prestigiarem meu trabalho desse jeito e tudo. Obrigadão mesmo. Bah, como nossa convidada aí do Renegados Cast, agora é a sua hora de fazer o jabá aí do Renegados, do Cuscuz Literário. Onde que o pessoal pode encontrar mais sobre você? Certo. Bom, vocês podem me encontrar lá no Renegados Cast toda semana, toda segunda-feira, sai um cast novo. É, a gente posta lá no site renegadoscast.com e também no Cuscuz Literário, que é um canal do YouTube que eu falo de quadrinhos. Quadrinhos e quadrinhos e quadrinhos, várias vezes por semana, muitos vídeos. É youtube.com/literariocuscuz, porque o YouTube ele é meio louco e aí na hora de registrar o nome deu um fuzuê e ele não deixou. Mas enfim, Literário Cuscuz, ou então procura lá na busca como Cuscuz Literário que você me acha, lá falando de quadrinhos. Inclusive, já falei das Graphics MSP 50 milhões de vezes, não me canso de fazer vídeos sobre as Graphics MSP, com certeza. E o próximo é sobre lições. E Vitor, e se o pessoal quiser saber mais sobre o seu trabalho, o site do Pony Parker, onde que o pessoal pode achar mais sobre você? O site do Pony Parker tá bem desatualizado, tem muito tempo que eu não posto nada nele. Na verdade, eu postei esse ano, quando o Valente fez 5 anos, uma historinha inédita, só teve lá, que era o Valente e o Esopo nas Olimpíadas do Colégio, 100% baseado em fatos reais. Jogo de vôlei, né? Isso. Mas assim, acho que o Facebook mesmo, acompanhando o meu perfil, eu não tenho página no Facebook, o perfil dá pra quem me segue, não precisa ser meu amigo exatamente, só me seguir lá, que tem o mesmo, não tem nada privado, só pra amigos. Então no Facebook acho que é o lugar melhor pra acompanhar o meu trabalho, o que tá acontecendo e tal. Bom, gente, e a gente queria mais uma vez agradecer ao Vitor e a Bá pela presença, né? Esperamos vê-los de novo aqui no nosso Quadrencast. Sim, só chamar. Com certeza. Vamos chamar o Vitor, com certeza, para um dia falar sobre Homem-Aranha. Vou chamar você e o Fernando Caruso. Aí vão ser dois fãzaços de Homem-Aranha discutindo sobre o mesmo. Especial de 2 horas. Especial de 4 horas, provavelmente, né? Isso, pode ser. Muito obrigado novamente, né? Lembrando a vocês, ouvintes, que todos os links aqui falados vão estar no post. Então, se você está ouvindo isto pelo feed, vá lá no nosso site, quadrinho.com.br. Clica lá para ver, para achar o canal da Bá, para achar o Facebook do Vitor. E se você quiser falar um pouco mais com a gente, né, você pode também nos mandar um e-mail, né, Valtão? Qual que é o nosso e-mail? quadrincast@quadrinho.com.br. E se você quiser também, nós também temos nosso Facebook, que é facebook.com/quadrincast. Este tá certo. Esse não dá para esquecer. E também, para ficar mais fácil, nós temos também o nosso Twitter, né, Valtão? Isso, esse é o @quadrinho. E, claro, né, você pode estar lá no nosso site, www.quadrinho.com.br, deixar um recado lá, deixar um comentário, falar se você gostou de Laços, se você tá ansioso por lições, se você acha que Valente é um personagem melhor que Rock Balboa. Não. Né? Não. Empate técnico. É, ou se você faz como eu, ler Valente com a trilha do Rock Balboa de fundo, né? A cena do ônibus é aí fenomenal, sim. Pra isso. É, eu recomendo fazer isso. Né? Aí sim. Então você pode deixar lá no seu comentário que a gente responde pra você. Bom, Vitor, mais uma vez muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, gente. Foi ótimo. Bah, obrigado novamente pela sua presença também. Eu que agradeço. Valtão, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço também. Luiz, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado. É isso aí, pessoal, e até a próxima. Aí, um beijo pra todos. Tchau, tchau. Valeu. Todo mundo, alguém tem que cantar a musiquinha, é o padrão nosso, né? Senão. Então vamos lá. Essa é a vinheta? É, não. Graças a Deus, não, né? Mas... Ufa! E aí, só um minutinho que minha vizinha chegou, meu cachorro tá aqui, quietinho, bonito. Muito bonito, não latiu. E só ficou bastante atento. Só levantou as orelhas, né? Isso. Deu uma agitada aqui, mas tá quietinho. Então, só referências. Sandy Junior. Mas que coisa. Ela quer participar também. É, ela quer. Então, mas que coisa. Você vai parar quieta? Não, né? Ela tá olhando com uma cara de muito sapeca, de tipo, vou destruir a casa enquanto você grava. Tá, o nome do cão é Sandy Júnior, é isso? É, Sandy Júnior, tudo junto. Legal. Ela é muito fofa. Tá, vou voltar. Ela subiu no sofá, vamos ver se ela vai ficar quieta. Também nos mandaram um e-mail, né, Valtão? Qual que é o nosso e-mail? É, Eu esqueci o e-mail. Quadrinquest@quadrinho.com.br